caminho destilado, ligeiro e preparado, se não quer ser tirado, preto é visado, na rua é largado, ei, rejeitado, ei, eliminado, não estou errado, não posso ser algemado, nem o meu direito à liberdade, negado, tratado como papel, velho lixo, irmão revoltado, tentou o suicídio, não é divertido, lágrimas sem sorriso, gueto cativeiro, fugindo do inimigo, viver, estar vivo, justiça é preciso, oh, na verdade nada mais faz sentido, geração inteira, divide espaço na rua, flutua frustração, ilusão, amargura, ei, vida dura, quem se segura, pensou na mãe, não pôs um cano na cintura, já viveu sofrimento demais, herança dos pais e dos ancestrais, eu tenho sede de dizer nunca mais, igual aos zapatistas, justiça eu trouxe atrás, então, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado. Rapa não marca, ligeiro da ex que escapa. No gueto esquenta a chapa, a injustiça é o que mais mata. Com urgência, procure a saída de emergência. Imprudência, zerou a paciência. Se lá da tô fora, informação qualquer hora. Peço glória, quem pela verdade ora. Na fé eu instinto sigo, que Deus me livre do perigo. De cabeça erguida vivo, trilho meu caminho. Contra o desespero, fome, dor, medo. Preto sossegado, no mar do preconceito. Quer saber qual meu partido? Hip hop, me ligo, esperança no menino que traz o mesmo grito, então marcha soldado, marcha soldado, então marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado. Pare e pense de que lado a corda arrebenta. Não é 8 nem 80, mana se orienta. Tenta, sai dessa moda, é podre, fede e incomoda. O tom da prova tá distante do que rico gosta, do que eles gostam, nos atingir pelas costas. Ver o seu filho sem pai, sem mãe, pedindo de esmola, chama a polícia. O certo enterrado vivo, socorro, esqueça. Ninguém dá ouvido, da paz a campanha. O preto tá extinto, nem mano, nem índio. Constam nos livros, digo, uma dica full, série realista. Marcha soldada pela sua vida. Marcha soldado, marcha soldado, então marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado, marcha soldado.